BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço BLC3, Ciência no Interior, um programa produzido aqui na Boa Nova com a parceria da BLC3, o Campus de Tecnologia e Inovação. É mais um espaço BLC3, Ciência no Interior, mais uma convidada, Sónia Ribeiro, que passamos então a cumprimentar. Olá Sónia, seja bem-vinda à Rádio Boa Nova. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. A Sónia tem 45 anos, não é do concelho de Oliveira do Hospital? Não, eu moro em Vila Nova de Poiares, portanto muito próximo de Coimbra e pronto, eu venho todos os dias para cá trabalhar. Portanto, é mais um exemplo daqueles que todos os dias se deslocam até ao interior do nosso país, ainda que Vila Nova de Poiares também seja no distrito de Coimbra, no entanto, ainda uns quilómetrozinhos que tem que fazer diariamente. Sónia, pode-nos contar um pouco daquilo que tem sido o seu percurso, a sua formação? Portanto, já fez algo bem diferente daquilo que agora está a fazer na BLC3? É verdade, sim. Portanto, eu comecei por me licenciar em Química Industrial na Universidade de Coimbra. Depois realizei mestrado também no Departamento de Química da Universidade de Coimbra e aí fui convidada, após o mestrado, a desempenhar funções de assistente convidada, onde lecionei durante cerca de 9 anos várias disciplinas ou cursos de química industrial, de bioquímica, farmácia. Portanto, tudo ligado à química. Exatamente. Após esse período, iniciei o meu doutoramento em processos químicos, também no Departamento de Química da Universidade de Coimbra, e posteriormente fui trabalhar para um outro departamento, Engenharia Química, também em Coimbra, onde abordei uma nova área completamente diferente, ligada à engenharia química, onde desenvolvi processos de síntese e caracterização de biopolímeros, também em projetos ligados à indústria. Sónia, e como é que lhe veio este gosto pela química? Portanto, todo este percurso que falou até aqui está sempre ligado à química, sempre teve apetência e gosto por esta temática? Há alguns anos atrás, nós cerca do no 9º ano de escolaridade teríamos de optar se iríamos para a área de ciências ou para a área de letras. E então aí eu, pronto, acabei, inicialmente tinha pensado em direito e nas últimas horas antes de me inscrever no 10º ano, visitei uma fábrica ligada à indústria de óleos alimentares e apaixonei-me. E a partir daí, pronto. Bem que viragem, não é? Na sua Foi vida. Mesmo no último minuto de me inscrever e a partir daí comecei a seguir a área das ciências e nomeadamente da química. E agora olhando para aquele período e para aquele dia em que visitou a fábrica e que alterou ali todo o seu percurso, está arrependida da via que seguiu ou de alguma forma também se mantém curiosa quanto à área do direito? Não, acho que foi mesmo o momento certo. Acho que realmente era mesmo isso que eu queria seguir e pronto, e tenho sido muito feliz nessa escolha que fiz, embora pronto, já tenha tido contacto com várias áreas da química, desde a área de química analítica, quando fui responsável por um laboratório de investigação ligado à química farmacêutica, e também na área de síntese orgânica, quando pronto, realizei o meu doutoramento nessa área, etc., mesmo na área dos polímeros, mas realmente a química acaba por pronto, estar presente na nossa vida em todos os momentos, desde a nossa alimentação até o nosso próprio organismo e no exterior, em tudo quanto tocamos, acaba por se reduz ao mundo da química. Muito bem, portanto, teria muito para nos contar a propósito desta matéria da química. Sónia, aconteceu, porém, o momento em que teve ligação à BLC3, ao Campus de Tecnologia e Inovação, aqui no Conselho de Oliveira do Hospital, mais propriamente na localidade de Lagares da Beira. Quer explicar como é que aconteceu esta aproximação? Portanto, eu, após 20 anos de trabalhar no mundo académico, tinha bastante curiosidade de experimentar um mundo profissional bastante diferente. E então, li o anúncio na Era Careers sobre a BLC3 e fui pesquisar e realmente fiquei muito entusiasmada. Portanto, havia um lugar aberto, sim, para ocupar. Sim, sim. E então resolvi concorrer, embora me parecesse que a distância seria ainda bastante grande, embora me parecesse bastante executável no dia-a-dia. Quantos quilómetros é que faz por dia, só para quem nos... É sim, são 55 de cada vez, pois. Portanto são... Por dia são mais de 100 quilómetros, não é? É. Há alturas do ano que custará mais do que outras, certamente, no inverno, não é? Inverno. Mas, de qualquer forma, acaba por estar a fazer aquilo que também gosta, não é? Sim, Sónia? Sim. Portanto, respondeu a esse anúncio e foi... E fui selecionada, vim à entrevista e realmente... Pronto, entusiasmei-me bastante com o ambiente, com as condições, portanto tenho condições laboratoriais excelentes, em termos instrumentais também muito bom, pronto, ótimos aparelhos, laboratórios muito, muito bem preparados e também pela informação que entretanto fui lendo, era um centro bastante bem qualificado, mesmo a nível internacional, e isso entusiasmou-me bastante. Portanto, e aconteceu vir então para a BLC3 há cerca de um ano, mais ou menos, não é? Sim, sim. Esse lugar de que falou e que viu que estava então aberto para ocupar e que se candidatou e foi selecionado, era o lugar para... Para investigação, depois entretanto acabei por desempenhar funções na área da química analítica, que era a área que realmente me fascinava mais. Entretanto também acabei por ficar com responsabilidades em projetos de outras áreas ligadas à indústria e pronto, é um trabalho que gosto muito de fazer e que me motiva muito a vir para cá todos os dias. Portanto, de alguma forma acaba por estar ligada a todos os projetos que ali são desenvolvidos, desde que requeiram ali análises químicas, portanto uma visão mais da sua área. Sim, exatamente. No dia-a-dia, quando falamos de química e quando fala de química analítica, é capaz de expressar-se assim por palavras mais miúdas o que é que faz? Portanto, nós utilizamos diversas matérias-primas, são preparados vários bioprodutos que tanto as matérias-primas como os bioprodutos necessitam de serem caracterizados, ou seja, identificar os seus componentes, compreender as suas propriedades e para isso necessitam de ser estudados a nível químico e utilizando diversos tipos de técnicas, tanto técnicas cromatográficas como espectroscópicas e é basicamente nesses processos que eu estou envolvida. Muito bem, portanto, também fazem algum tipo de experiências, adaptação de produtos, não sei. Sim, acabamos por fazer, pronto, depende um bocado do tipo de projetos, alguns exigem uma manipulação química, portanto envolvendo alguma transformação, outros acabam por ser só modificações físicas, dependendo do tipo de projeto ao qual se destinam. A que projetos é que está ligada? Nós temos conhecimento de alguns projetos que estão a ser desenvolvidos na BLC3, não sei se é possível também dizer quais dos projetos, não sei se estará ligada também ao projeto piloto da biorrefinaria. Relativamente a esse projeto, pronto, nós no laboratório onde eu estou inserida, o que basicamente nós fazemos é a caracterização realmente de matérias-primas, determinação de umidade, teor de cinzas, caracterização também por vezes a nível espectroscópico quando assim o exige e depois após a sua modificação em bioóleo, efetuamos a sua caracterização por classes de compostos químicos, nomeadamente utilizando técnicas de espectroscopia de infravermelho para identificação de quais são os grupos de compostos químicos que lá estão presentes, e também por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, onde identificamos mesmo os compostos químicos presentes. Muito bem, Sónia, de referir, todos nós temos presentes a grande alteração que sofreu a nossa floresta, isso também influencia no trabalho que ali é desenvolvido, nomeadamente nesse projeto da biorrefinaria. Sim, claro, porque para além das prontas matérias-primas que teremos interesse, obviamente, em utilizar para o projeto da biorrefinaria, acaba por estar relacionado com os resíduos florestais que são gerados e que são necessários eliminar das nossas florestas para evitar depois problemas de maior em situações de verão e adversas, probabilidade de desenvolver incêndios. Uhum, muito bem. A Sónia, portanto, vejo que esta é uma nova experiência para si, portanto, durante 9 anos esteve ligada à vida académica, também quanto docente, agora assume o papel da investigação e está então mais ligada ao terra a terra. É positivo para si esta experiência? É muito positivo, porque para além de me proporcionar o contacto com áreas completamente diferenciadas com as quais eu trabalho em toda a minha vida, proporciona-me um desenvolvimento de novas aptidões, tanto a nível científico como mesmo pessoais, por contacto com pessoas completamente diferentes. Até de outras áreas, não é? Sim, de outras áreas principalmente. E além disso possibilita-me a aplicação de todos os conhecimentos que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida académica e científica e poder aplicar a áreas completamente diversificadas. Digamos que na prática permite-me alargar bastante as minhas perspectivas em termos científicos, e que é muito enriquecedor. Portanto, estava longe de imaginar que aqui em Oliveira do Hospital estaria localizada a BLC3. Até quando viu aquele anúncio, foi certamente conferir alguma informação que pudesse conseguir sobre a BLC3, quando então percebeu que até era um campus com grande referência a nível internacional. Portanto, por vezes, e tal como a Sónia, muita gente desconhece que no interiorzinho de Portugal está situado um campus como a BLC3. É verdade, realmente eu desconheci até ver o anúncio, e pronto, e realmente fui conferir, e foi com muito agrado que vi que existia um grande número de referências na internet, e mesmo vários prémios que tinham sido atribuídos a nível internacional, e fiquei realmente muito entusiasmada por pertencer à equipa. Portanto, está sensivelmente um ano ligada à BLC3. Nos seus horizontes, quais é que são as perspectivas de continuar ligada a este campus, ou tem outros objetivos? Eu realmente estou com muita vontade de continuar a pertencer à equipa. Pronto, é um trabalho bastante motivante e pretendo continuar. Portanto, tem este senão, não é? Que são as deslocações. Isso realmente diárias. É um fator bastante negativo, mas há sempre a possibilidade de partilhar. Neste momento tenho uma pessoa com quem partilho, uma colega de trabalho com quem posso partilhar a viagem, e que torna bastante mais fácil. Claro, facilita quer na despesa, quer no cansaço, não é? Principalmente em termos de cansaço. De cansaço, conseguem então partilhar e as duas vêm diariamente para a BLC3. Sónia, muito obrigada por ter vindo até este espaço BLC3 Ciência no Interior, a dar conta do seu testemunho. Entre as suas amizades também costuma fazer e dar referências sobre a BLC3, lá por Vila Nova de Poiares, entre os seus amigos e familiares. Claro, às vezes até partilho quando há notícias sobre a BLC3, normalmente costumo imediatamente partilhar, porque realmente é um prazer transmitir estas informações sobre um local de investigação, um centro de investigação tão importante, que por vezes as pessoas mesmo da zona de Coimbra desconhecem. Claro, muito bem. Sónia, muito obrigada então mais uma vez por ter vindo à Rádio Boa Nova, que está sempre de portas abertas e também sempre na disponibilidade de levar longe este nome da BLC3 em Lagares da Beira. Nós ficamos por aqui, regressamos num próximo programa. Muito boa tarde.